precisando demais desse abraço. Tô precisando juntar meus pedaços. Vou te contar com detalhes, porque ando triste assim. Já faz um tempo que eu não te desejo, não te procuro e nem peço seus beijos. Sinto que a nossa história está caminhando pro Eu cheguei até fazer as malas, eu chorei ao decorar as falas, mas pra que se eu sei que a gente ainda se ama? Eu vou rezar pra gente se entender, eu tenho um plano pra reacender a nossa chama. Minhas malas estão prontas, mas também tem roupas suas. Vamos pra uma lua de mel, faça eu me apaixonar. De volta aquele olhar. E no passado, e no passado me parece, atravessando a rua. Abre esse sorriso pra mim, seja lá pra onde for. Diz que aceita, por favor. Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor. Já faz um tempo que eu não te desejo, não te procuro e nem peço seus beijos. Sinto que a nossa história está caminhando pro fim. Eu cheguei até fazer as malas, eu chorei ao decorar as falas, mas pra que se eu sei que a gente ainda se ama? Eu vou rezar pra gente se entender, eu tenho um plano pra reacender a nossa chama. Suas. Vamos pra uma lua de gel, faça eu me apaixonar. Traz de volta aquele olhar que no passado me paralisou, atravessando a rua. Abre esse sorriso pra mim, seja lá pra onde for. Diz que acenda, por favor. Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor. Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor. Essa pele, coisa linda, hein? Vem assim, ó. Sem você, assim eu ver o que nunca cheguei. Sem você, me dei um tempo e me repensei. Eu me vi naquelas folhas de outra estação. E sem vida, são barreiras secas pelo chão. Acredito hoje em coisas que me ensinou. Acredito que dias melhores estão por vir. Que amores de verdade surjam no olhar. Acredito que a gente possa ser feliz. Quem tá feliz? Solta a voz, canta aí, ó. Venha! Desculpe chegar sem avisar, mas eu não consigo esquecer você dizendo que já não me ama. E saem mil coisas pra falar, pra mim são difíceis de dizer. Em sonho de amor, sua voz me chama. Sei que parece clichê. Eu tive que perder pra acordar. Eu sei que foi difícil de lidar. Sempre fechado, sem falar de amor, de sol, de flor. Encontrar que ando amargando a solidão. Você me fez sentir o coração pulsar. difíceis de dizer. Em sonhos de amor, sua voz me chama. Sei que parece clichê. Vamos juntos aqui na palma da mão. Preciso de você. Meu amor, eu tive que perder pra acordar. Eu tive que perder. Eu sei que foi difícil de lidar. Sempre fechado, sem falar de amor, de sol, de povo e contar. Que ando amargando a solidão. E você me fez sentir. Você me fez sentir o coração pulsar. Doer mesmo se não voltar. Queria te dizer. E aprendi a ser melhor com você. Meu amor, eu tive que perder pra acordar. Eu sei que foi difícil de lidar. Sempre fechado, sem falar de amor, de sol, de coração pulsar, doer mesmo se não voltar. Queria te dizer, e aprendi a ser melhor com quem. E tem essa aqui também, olha, olha só. Iabá. Eu nem sei como te dizer. Foi complicado, amor, eu sei. Por quantas vezes sem querer contra o amor e desdenhei. Pra não chorar, pra não sofrer, melhor não amar, mas faça enfim. E era assim a minha lei, até você chegar pra mim. Desculpa o que eu não fiz, desculpa o que falei. Nunca deixei ninguém entrar na minha vida. Desculpa agir assim, desculpa eu nunca amei. Melhor não amar, mas quase enfim. E era assim a minha lei, até você chegar pra mim. Desculpa o que eu não fiz, desculpa o que falei. Nunca deixei ninguém entrar na minha vida. Desculpa agir assim, desculpa eu não. Eu nunca amei porque ninguém me fez cantar, sair de mim. Eu nunca amei você, você Gilmar, é meu triste. Faça muito barulho. Tá na mente. Meu irmãozinho Vitinho. Obrigado, sorriso. Obrigado, palma na mão, palma na mão, palma na mão. Deus abençoe sempre. Eu nunca. Barulho pro sorriso maroto!